por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, rei meu, em Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. De Jesus virá sobre você. Chuva, chuva.